Meus irmãos, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Eu quero dar continuidade hoje no estudo acerca das sete cartas às igrejas da Ásia. Nós vamos estudar hoje mais uma palavra sobre a igreja de Esmirna, esta igreja que nos fala acerca do sofrimento. Graças ao Senhor, porque Ele tem para nós uma palavra nesta noite. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos para mais uma palavra acerca desse maravilhoso estudo das sete cartas às igrejas da Ásia. Eu sei que para muitos, estudar sobre essas sete cartas talvez não tenha nenhum significado espiritual, mas, amados irmãos em Cristo, há um grande e notório significado espiritual quando nós estudamos sobre essas sete cartas. Aqui nós nos deparamos com a igreja em alguns aspectos da sua vida e da sua história. Essa segunda carta, ela corresponde ao segundo estágio da história da igreja. Nós nos deparamos com aquele período em que a igreja foi perseguida, onde 10 imperadores batalharam para poder exterminar a igreja da face da terra. Por incrível que pareça, irmãos, quanto mais sangue dos cristãos era derramado, mais cristãos convertiam. Entender o sofrimento dentro da nossa experiência cristã é um mistério. Entender o lugar do nosso sofrimento dentro da experiência com Deus é um grande mistério. O povo de Deus tem sofrido por todos os lados. Você pode dizer: bom, mas os ímpios estão sofrendo. Qual a diferença de uma pessoa não cristã sofrer e de um cristão sofrer? O sofrimento para uma pessoa não cristã, ela não forma nada na vida dele, não tem nenhum fim proveitoso nisso. Mas Deus, Ele usa o sofrimento como uma maneira de formar o seu caráter em nós. Quanto ao ímpio, ele nada tem de cumprimento da vontade de Deus ou da obra de Deus em sua vida, mas o cristão tem. Por isso nós precisamos ser claros quanto a isso. A minha grande expectativa é que Deus nos leve a compreender acerca do sofrimento dentro da nossa experiência cristã. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, nem tampouco concordo com a teologia da prosperidade que ensina que o sofrimento é a causa de uma deficiência espiritual, que uma pessoa que está sofrendo é porque verdadeiramente ela está em falta com Deus. Quero ler um texto com vocês que está aqui em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 10, para dar continuidade ao assunto passado, onde estive compartilhando como Deus nos conduz em Cristo e como Ele opera por meio do sofrimento o nosso aperfeiçoamento espiritual. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 10, Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas aqui. Vocês que estão estudando comigo este assunto, na quinta-feira eu compartilhei um pouquinho sobre esta preposição primária aqui na língua grega. Na transliteração do grego para o português, ela funciona como uma crase. Mas aqui nós temos uma preposição na língua grega, eis, E-I-S. Ela tem uma função muito gloriosa. Nós vimos a maneira como Deus nos conduz dentro de Cristo, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos conduz em Cristo para a sua eterna glória. Agora, veja algumas lições que nós vamos aprender dentro desse texto. É que diante da eterna glória, a glória a qual Deus tem reservado para os seus, para o seu povo, os nossos sofrimentos não significa nada. Irmãos, se nós podemos ter um vislumbre da glória de Deus, nós vamos compreender por que os santos apóstolos no passado, por que os santos servos de Deus e servas de Deus viveram uma vida em meio a todo tipo de sofrimento, dando glórias a Deus. Aqueles irmãos sofriam, e nesse tempo de Esmirna, era um tempo onde a perseguição era física, onde as pessoas sofriam, tinham que entregar sua própria vida por causa do Evangelho. Todo o Império Romano governava em função de destruir a igreja, de perseguir e matar os cristãos. E no tempo de Esmirna, esses irmãos deram sua própria vida por causa do testemunho do Evangelho. Hoje nós queremos testemunhar com a nossa própria boca, mas o verdadeiro testemunho é o testemunho com a própria vida. Se a nossa vida não é uma expressão de testemunho como igreja, nós na verdade negamos a essência da vida da igreja. Nós vivemos uma era onde tem sido pregado o Evangelho indolor, onde tem sido pregado todo tipo de quinquilharia teológica para confundir as pessoas, para poder nos dar prazer. Nós somos estoicistas, religiosos, queremos um Evangelho indolor e queremos a vida por prazer. Hoje nós pregamos o Evangelho todo distorcido daquilo que foi pregado e ensinado pelo Senhor Jesus. Hoje pregamos o Evangelho contrariando as verdades centrais daquilo que está na Bíblia. Meus irmãos, hoje o Evangelho que muitos têm pregado nega a essência da palavra de Deus. Quando não é o prazer, pregamos prosperidade, pregamos sucesso. Essas coisas têm destruído a mentalidade cristã no nosso tempo. Essas coisas, irmãos, têm afastado o verdadeiro sentido da fé. Por isso que as pessoas estão levianas. Por isso que a oração, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus não tem tido lugar na nossa piedade. Meus irmãos, que Deus restaure a nossa consciência pelo poder da sua palavra. E que seu Espírito Santo fale dentro de nós, Deus, Ele fale Deus dentro de nós. Porque hoje falar sobre sofrimento, na atual conjuntura da teologia cristã, é uma verdadeira blasfêmia à cultura evangélica. Irmãos, que seja blasfêmia à cultura evangélica, ao pensamento cristão, eu estou pouco me lixando para quem está preocupado com o que eu estou pregando. Eu tenho um compromisso com a verdade da palavra de Deus, eu sei que você também tem. Há um povo aqui que tem compromisso com a verdade de Deus, e eu sou um com vocês. Queridos, a primeira lição que a gente aprende nesse texto é isso, é que em face à glória que nos está reservada, o nosso sofrimento, irmãos, não significa nada. Essa é a grande lição que você vai aprender nesse texto. Olha essa frase, o Deus de toda a graça. Alguns eruditos cristãos dizem que essa frase é mais uma redundância apostólica. É um exagero de Pedro. Às vezes os apóstolos, eles ficavam tão extasiados diante da grandeza da revelação da palavra de Deus, que eles pronunciavam algumas frases que simplesmente assustava as pessoas que ouviam, assustava os gramáticos. Algumas pessoas ficavam boquiabertas diante das expressões apostólicas. Então alguns tentam amenizar e dizem que essa frase, o Deus de toda graça, é uma redundância apostólica. Ora irmãos, observe isso. Isso indica que Deus fez algo além de toda cogitação, essa frase, o Deus de toda graça. Significa que há algo em Deus que nós não podemos por nós mesmos chegar ao fim disso. Há algo em Deus que nós não podemos medir. Há algo que Deus fez ao nosso favor que ninguém pode imaginar. Há algo que Deus realizou que você não pode perscrutar. É isso que essa frase significa, o Deus de toda graça. Toda graça. Irmãos, como é que se explica no português simples, toda graça? Toda graça não tem explicação, porque nem mesmo a graça pode ser entendida na nossa própria consciência, na nossa própria mentalidade cristã. Vocês entendem isso? Então essa expressão, Deus de toda graça, é uma redundância, é um absurdo apostólico. Irmãos, seja lá o que for, é doce poder ler isso. É saber que existe algo em Deus que nós não podemos imaginar. Aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que os olhos jamais viram, aquilo que os nossos ouvidos jamais ouviram, aquilo que jamais pôde penetrar ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, é um povo que ama a Deus. Existe algo em Deus, já foi preparado por Deus para você. Tome nota disso, creia nisso. Então esse versículo primeiro vai construindo isso. Primeira coisa, o que nos aguarda na eternidade é tão maravilhoso que o nosso sofrimento não serve nem para comparar. Segundo, o Deus de toda graça, há algo em Deus realizado, há algo completo em Deus que já está preparado, que nós não podemos perscrutar, imaginar, nós não podemos medir, não podemos limitar, nós não podemos, irmãos, idealizar o que está em Deus, preparado para nós. Vamos para uma outra lição, olha o que ele diz, em Cristo nos chamou. Isso quer dizer que aquilo que a gente aprende acerca da essência da doutrina da eleição, que nós fomos escolhidos em Cristo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. Só que aqui Pedro diz que ele nos chamou. Quer dizer, foi em Cristo e também foi para Cristo. Mas só que aqui ele diz que foi em Cristo que Deus nos chamou. Olhe bem, irmãos. Em Cristo vos chamou. Aí ele diz, a eterna glória. Irmãos, aqui nós temos aquilo que eu disse para vocês. Olhe bem essa palavrinha, a. Está vendo aí? Aqui é a crase ou fusão da preposição a com o artigo feminino a. Olhe bem, esta palavrinha é riquíssima no seu conteúdo para nós. Nós temos que compreender, a eterna glória. Voltamos para aquilo que a gente estava compartilhando na quinta-feira. Olhe bem, irmãos, esta preposição significa dentro de, até. Percebe isso? Até ou em. Deus fez algo dentro de, Deus realizou tudo isso dentro de Cristo. Deus nos inseriu em Cristo Jesus. Esta era a tônica da linguagem apostólica de Paulo, em Cristo. Essa foi a frase que ele mais enfatizou, em Cristo. E aqui Pedro diz que foi em Cristo que Deus nos chamou a, olhe bem, a sua eterna glória. Percebe, irmãos, a natureza, percebe a grandeza, percebe a maravilha de tudo isso. Irmãos, Deus fez algo em Cristo, e aquilo que Deus fez, Ele fez na eternidade. Desde que nós estamos em Cristo, tudo se fez novo. Então nós não temos mais passado. Você pode dizer, bom, mas e o meu passado, os meus pecados, toda aquela sujeira do passado, tudo que eu pratiquei, tudo que eu fiz, aquilo que eu fui, aquilo que você fez, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você praticou, Deus lançou no mar do esquecimento. E ele ainda colocou uma placa lá dizendo, é proibido pescar. Ninguém tem o direito de mais mexer no seu passado. E quando Satanás tenta ressuscitar o seu passado, irmãos, aquele não é o seu passado, aquele é o passado de Satanás, porque sua vida foi escolhida em Cristo. Você agora está em Cristo, você não tem passado, você tem uma eternidade agora que você está em Cristo. Sabe por quê? A vida que Deus te deu é uma vida eterna. A vida que você tem hoje, dentro de você, é uma vida eterna. Satanás pode falar o que quiser do meu passado. Eu não sou escravo do meu passado. Você não é mais escravo do seu passado. Você não é escravo do seu passado. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo Jesus, numa eterna aliança, na eterna aliança da sua graça. Ora, irmãos, é isso que nos liberta. É isso que nos transforma. É isso que mostra para nós o verdadeiro sentido de ser filhos de Deus. Amados, Olha o que ele diz: depois de terdes sofrido por um pouco. Olhe bem, nossas lutas por causa de Cristo são limitadas. Sofrimentos que nós temos passado, enfrentado. Como o povo de Deus tem sofrido nesse tempo? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, por um só minuto, pondere. Pondere sobre a sua vida. Eu creio que se você fosse avaliar, dar uma avaliação sobre a sua vida, você diria o seguinte: fracassado, fracassada. Eu creio que se você fosse fazer uma análise da sua vida hoje, dos erros do passado, as coisas que não deram certo, como as coisas te aconteceram, sei que se você fosse fazer uma avaliação e fosse te dado o direito de colocar o resultado final, você iria colocar fracassado, inútil. Talvez fosse assim que muitos iriam fazer. Talvez alguns poderiam dizer: a vida não foi muito justa comigo. Talvez algumas pessoas poderiam dizer: não valeu a pena. Irmãos, quantos de vocês que estão sentados aqui, estão sentadas aqui, que no percurso já tentaram até se suicidar? Irmãos, talvez assim que a gente iria concluir. Frustrante. Talvez seria com essas palavras que a gente poderia terminar de concluir, de analisar, de avaliar a nossa história. Mas como será que Deus colocaria? Como será que Ele iria escrever? Ele iria escrever como Ele escreveu: em Cristo. Em Cristo. Deus nos inseriu em Cristo, na semelhança da sua morte. Versículo 5, de Romanos capítulo 6, Ele nos inseriu. Paulo diz assim no versículo 6, sabeis pois, nós temos que saber. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, olha que senso de alegria. Vocês precisam saber que já foi crucificado com Ele, com o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, o nosso velho homem. Irmãos, lembre disso, nós temos que saber. Deus não iria e nem vai fazer isso. Sabe o que Paulo chega a dizer para todos nós? No versículo 7 de Efésios capítulo 2, vou tentar parafrasear, vou tentar descrever o versículo 7 de Efésios 2. Paulo diz o seguinte: que Deus vai reunir todos os principados e potestades da sua glória. Ele vai colocar todos eles diante de Deus. E Ele vai chamar todos nós, para poder mostrar. Paulo diz assim: nos séculos vindouro, isto é, no porvir, na eternidade futura, Paulo diz que Deus vai reunir todos os principados e potestades, e vai nos mostrar. E quando todos os anjos, todos os principados, estiverem olhando para nós, diz que Deus vai dar uma demonstração, vai expor para eles a manifestação da sua graça para conosco. Irmãos, será que a gente consegue entender isso? É só por um pouco, irmãos. Nós temos sofrido e vamos sofrer, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. E talvez você diga: mas eu não sou vencedor, porque eu tenho ficado debaixo dessa luta, desses problemas. Irmãos, a nossa vitória, não é a nossa vitória sobre as coisas. A nossa vitória é a vida vitoriosa de Cristo sendo graça dentro de nós, sobre todas as lutas e tribulações às quais passamos. Lembra, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo ora acerca do espinho na carne, ele orou 3 vezes, ele nem orou 4, nem 5, orou 3 vezes. Por que ele não orou mais? Porque ele teve a clareza acerca daquilo que ele estava passando. O Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Essa palavra basta, é minha graça, é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, isso é muito rico, porque Pedro diz que Deus, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos fundamentar. Queridos, olhe bem, esta palavra aperfeiçoar, nós temos 2 palavras gregas para aperfeiçoar. Uma delas é teleios, que é a palavra completar. Mas aqui essa palavra aperfeiçoar é catartizo. Esta palavra significa preparar, equipar, significa colocar em ordem. Então é diferente de teleios. Aqui significa que Deus está nos equipando. Por que nós passamos tantas provas, lutas e tribulações e aflições? Por que passamos por tantos sofrimentos? Por que, irmãos? Pedro diz: porque Deus está nos equipando. Irmão, sabe qual é a grande tragédia? Em contrapartida a tudo isso, é muitas vezes nós não entendermos a natureza do sofrimento, é nós murmurar. Nós vamos estudar um pouco sobre isso, mas apenas quero colocar isso agora, mas nós vamos ver isso detalhadamente no próximo texto que a gente for estudar, porque muitas vezes nós não compreendemos a razão dos sofrimentos. Não estou querendo dizer que todas as doenças, todas as aflições, todas as lutas que nós passamos são enviadas por Deus. Estou dizendo sim que a Bíblia diz que Deus usa esses meios para poder tratar conosco, mas não estou dizendo que Ele envia tudo. Estão entendendo? Amados e queridos, olha outra palavra que ele diz: firmar. No grego, esta palavra é esterizo, que significa tornar estável. Ora, por um lado nós vemos que Deus está nos equipando, Deus está nos preparando. Agora Ele está fazendo o quê? Está nos tornando estável, porque nós somos muito desequilibrados. Nós somos pessoas instáveis. Nós somos pessoas que amamos a Deus em troca de coisas. A nossa vida cristã é muito instável. E Deus usa muitas vezes os sofrimentos, as lutas, sabe para quê? Para nos estabilizar espiritualmente, para nos quebrantar. Então Deus está nos equipando, mas Deus está nos tornando também pessoas estabilizadas. Aí ele diz que Deus também vai nos fortificar. Essa palavra no grego é estenoo. Aqui, irmãos, você vai encontrar algo muito especial, porque essa palavra fala que Deus vai nos tornar forte, fortalecidos. A ideia aqui, essa palavra estenoo significa alguém que não desiste. Alguém que não desiste. Então Deus está nos equipando. Diz mais, que Deus está nos tornando estável, e Deus está formando em nós um caráter que não desiste, um caráter firme, não de pessoas volúveis, não, irmãos, por mais frágeis que somos, mas Deus está formando em nós um caráter forte, firme, para nós não voltar atrás, para nós sermos persistentes com a nossa cruz, dia após dia, negando a nós mesmos. Irmãos, para nós não desistir de negar nós mesmos, para nós não desistir da cruz. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está fazendo isso, irmãos, Ele está nos firmando, Ele está nos tornando estável, mas também Ele está fazendo o quê? Ele está criando em nós um caráter que não desiste, mas que persiste. Aí ele diz, que Deus também, Ele vai nos fundamentar. No grego a palavra é temelior, temelior. Interessante, que ele diz que Deus vai nos colocar num fundamento, Ele vai nos estabelecer. Todas essas palavras que Pedro usou aqui, tem muito a ver com a nossa experiência cristã hoje, irmãos. Tem muito a ver com a realidade contextual a qual nós estamos vivendo. Os sofrimentos, a disciplina de Deus visa isso. Você tem que entender. Sofrimentos, os quais vocês, nós, todos nós, o povo de Deus, tem passado por causa do nome do Senhor, visa todas essas coisas. Nós temos que louvar o Senhor. Eu sei que muitas vezes sentimos desencorajados a ser gratos a Deus pelos sofrimentos, pela luta, pelos problemas, pela aflição. Muitas vezes sentimos que estamos sendo coagidos. Às vezes sentimos a vitória perdida. Às vezes sentimos nossa fé abalada. Às vezes percebemos que o inimigo já ultrapassou aquela linha que Deus demarcou para ele. Às vezes nos sentimos tão insignificantes e pequenos. Irmãos, no grande nome de Jesus, no qual vocês foram salvos, pela graça de Deus na qual vocês foram escolhidos, confie que Deus não vai soltar a sua mão. Porque não somos nós que estamos segurando nas mãos de Deus, é Ele que está segurado em nossas mãos. Você crê nisso, irmãos? Porque muitos de vocês, como eu disse, algumas pessoas que estão aqui, já tentaram suicidar várias vezes. E um dia você vai ver, irmãos, o espetáculo da glória, como foi que Deus fez, Ele te guardou, Ele realizou tudo isso. E hoje, o Espírito Santo de Deus está realizando tudo isso na sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias agora, em Hebreus, no capítulo 12. Quero compartilhar um outro princípio para vocês, acerca do sofrimento. Amados, se eu tenho que dar um tema para esse próximo assunto que desejo compartilhar com vocês, eu chamaria esse texto de A Faculdade de Deus. A partir do versículo 5, e E estáis esquecido da exortação, que como a filhos discorre convosco, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se vocês estão sem disciplina, se vocês estão sem correção, se você não compreende a natureza das aflições, das lutas, das limitações às quais a vida tem posto sobre você, olha o que ele diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Agora você sabe, irmãos, irmãs, por que vocês têm sofrido tanto? Porque Deus deseja que vocês participem da santidade dEle. Há uma prova cabal aqui, de que somos filhos de Deus. E essa prova é que estamos sendo disciplinados. Amados, dentro da nossa realidade contextual, podemos ver à nossa volta muitos perigos. Há muitas coisas que podem nos assaltar. Há muitas coisas que nós podemos incorrer. E Deus, para nos proteger dessas coisas, Ele nos disciplina. A disciplina de Deus tem, por um lado, impedir que nós venhamos cair em todas as ciladas do pecado, que tenazmente nos assedia. E por outro lado também, Deus visa com isso, tornar-nos participantes da sua santidade. Alguns perigos que nós podemos incorrer. Por exemplo, o perigo do orgulho, o perigo da autossatisfação, o perigo da presunção, de motivações erradas, o perigo de ser atraídos pelo mundo. Todos esses perigos constituem a nossa realidade contextual hoje, da nossa própria vida nesse mundo. São perigos, irmãos, que estão à nossa volta a todo momento, irmãos, e nós nunca percebemos que a maneira como Deus tem tratado conosco é para nos guardar desses perigos. Não somente isso, mas como diz esse autor dessa maravilhosa epístola, para também nos tornar participantes de sua santidade. Olha que maravilha, olha que beleza. Irmãos, é um cuidado de Deus. Amados, deixa eu compartilhar algo com vocês. Vocês não estão sendo reprovados por Deus. A disciplina é uma forma do amor de Deus manifestado a nós. Deus nos disciplina por causa do seu amor. Deus nos disciplina não é para nos reprovar, é para nos ganhar. Amados, esta é a natureza. Olha o que ele diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Sabemos que a disciplina divina não opera em nós automaticamente. Não é como o acender das luzes. Às vezes é um processo. O que esse escritor dessa epístola aos Hebreus nos ensina é que nós precisamos derivar as bênçãos dessa disciplina quando nós compreendemos a natureza dela e também compreendemos a motivação divina em relação a nós. Porque não podemos fazer do sofrimento, das lutas, dos problemas, da doença, um fim em si mesmo. Não podemos. Nós temos que compreender que existe algo além, algo que vai além de tudo isso. Agora, amados, lendo esses textos, nós podemos perceber que algumas maneiras erradas de nós não compreender a natureza, a razão da disciplina. E aqui esse escritor coloca isso, ele expõe isso diante de nós. Algumas maneiras erradas como nós encaramos as provas, as lutas, a disciplina de Deus. Eu quero compartilhar isso com vocês com muito cuidado. Primeiro, porque as lutas, como já disse, podem ser circunstâncias difíceis, pode ser doenças, Pode ser a rejeição entre os seus entes queridos. Pode ser uma perca muito dolorosa. Pode ser também na área financeira. Enfim, creio que não há limites para Deus tratar conosco. Agora, uma coisa é certa. Nós precisamos ser claros com relação à maneira como Deus está tratando. Porque, queridos, vem comigo aqui no versículo 5. Ele diz assim, por favor, a parte B desse texto. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Só até aí. Aqui está o primeiro perigo, irmãos. Nosso primeiro erro em reagir à disciplina é menosprezá-la. Leve isso a sério, é menosprezá-la. Esse autor diz para nós não menosprezar. No grego nós temos a palavra oligorel. Interessante, essa palavra significa não se importar, não considerar com seriedade, fazer pouco caso. Em suma, significa ser leviano. Irmãos, nós não podemos ser levianos quando nós estamos sendo tratados por Deus, quando Deus está nos disciplinando. Nós não podemos ser levianos, nós não podemos fazer pouco caso, não temos o direito de murmurar, não temos o direito de ignorar, não temos direito, irmãos, de querer buscar subterfúgios para poder amenizar a nossa dor. Temos que encarar com seriedade esta palavra menospreze. O sentido dela no grego evoca isso: considerar, atentar, entender, compreender. Nós não temos o direito de abaixar nossas armas. Se estamos sofrendo e somos filhos de Deus, ora, irmãos, temos que compreender a natureza disso. Não podemos ficar nos culpando. Temos que adorar o Senhor. Temos que ter certeza que Deus não está nos perdendo, Ele está nos ganhando. Ele está trabalhando, Ele está formando o caráter de Cristo. Santidade não é aquilo que eu faço para melhorar o meu caráter. Santidade é a vida de Cristo vivendo Ele mesmo dentro de mim. Só esta vida agrada a Deus. Santidade é Cristo em nós, vivendo sua vida. É não mais eu, e sim Cristo. Deus está fazendo isso na sua vida. Sabe por que você talvez não tenha compreendido isso? Porque você tem dado muito valor ao seu sofrimento. Muitas vezes, irmãos, a doença, as lutas, os problemas que nós enfrentamos se torna muito vantajoso para nós, porque entramos num estado de autocomiseração, entramos num processo de ser achados como coitados, nos tornamos vítimas da própria situação, abaixamos nossas armas e ficamos dependendo dos irmãos para orar por nós, para fazer isso por nós, para ter isso por nós, para alcançar isso por nós. Irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, nesse momento é tempo de você aprofundar o seu relacionamento com Deus. Deus não está distante como você pode imaginar, Deus está muito perto de você. Se Deus está disciplinando, escute isso, se Deus está disciplinando você e você tem certeza disso, a pessoa mais perto de você nesse momento é Deus. Você sabia disso? Quando o pai disciplina o filho, a pessoa mais perto do filho não é o pai? Então Deus está muito mais perto de você do que você pode imaginar. Você quer que a mão de Deus toque na sua vida? Perceba isso. Não há ninguém que esteja mais perto de você nesse momento. Ele está mais perto de você. Queridos, ainda no versículo 5, ele diz assim, prosseguindo na leitura: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Anote, tome nota dessa palavra, desmaies. Essa palavra no grego é ekluo, E-K-L-U-O. Essa palavra significa estar enfraquecido, desanimado, perder força. Porque quando nós não entendemos, irmãos, a natureza, quando não entendemos a motivação divina para conosco, a tendência é o quê? É menosprezar. Quando é que nós menosprezamos? Quando ficamos no processo de culpa, quando entramos no estado de coitadinhos, de autocomiseração, quando nos portamos assim, nós estamos menosprezando a disciplina. Ou então quando sentimos enfraquecidos, quando os irmãos começam a passar por provas, lutas e tribulações, é natural que eles primeiro se afastem da leitura da palavra, da oração e da comunhão dos irmãos. E isto é que significa esta palavra, desmaies. Irmãos, Deus não quer que você seja enfraquecido, é o diabo que quer. É o diabo que quer te levar para esse tipo de experiência frustrante, esse tipo de experiência que só tende a enfraquecer e tornar você mais e mais vulnerável. Mas Deus não. Deus aqui nos exorta para que nós não venhamos desmaiar diante dos sofrimentos, diante da disciplina de Deus. Olha o que ele diz: não desmaies quando por ele és reprovado. Tome essa palavra, reprovado, no grego é elegecho. Essa palavra elegecho, a tradução dela significa corrigir, mostrar alguém sua falta. Aqui está um outro princípio glorioso que nós encontramos na disciplina. Quando Deus está nos disciplinando, Ele está mostrando áreas vulneráveis do nosso próprio coração. Ele está mostrando os pontos aonde nós tendemos a fracassar. Ele está, não é nos reprovando, dizendo você não serve, não. Ele está dizendo quais são as áreas da sua vida aonde Ele não tem sido glorificado. Percebe, irmãos? Vocês estão entendendo? Muitas vezes, no próprio relacionamento conjugal, muitas vezes, no próprio relacionamento de trabalho, eu não posso imaginar, mas você sabe aonde você tem sido tratado nesse tempo. Sabe o que Deus está fazendo? Não é te reprovando, não é dizendo que você é inútil, é mostrando quais são as áreas aonde você não tem dado louvor e glória ao Senhor. Mas por muitas vezes nós dar ênfase ao sofrimento e às lutas em si, perdemos, irmãos, a voz de Deus, o nosso espírito falando onde é que Deus deseja ser glorificado, onde é que Ele deseja ser trabalhado, quais são as áreas por onde Deus quer entrar para poder, como diz Pedro, nos aperfeiçoar. Muito rico isso, né, irmãos? Vamos para uma terceira atitude errada que nós podemos ter em relação às provas, às lutas. Por favor, irmãos, versículo 11 diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Muitas vezes, por não entender a natureza e a razão da disciplina, nós ficamos amargurados. Amargura é uma coisa terrível na vida de uma pessoa. Quando a pessoa entra no estado de amargura, ela começa a ter uma visão turva das coisas. Ela passa a ter uma visão deformada das coisas. As cores perdem o sentido. A beleza perde o sentido. Ela começa a ter uma visão errada de tudo. Todas as palavras começam a ter um sentido diferente. Muitas vezes a palavra é ministrada no sentido de restaurar, ela entende que é no sentido de destruir. É no sentido de acusar. Muitas vezes Deus ministra amor, ela não compreende a natureza do amor. Uma pessoa cujo coração já foi capturado pela amargura, ela fica assim. Ela tem uma dificuldade de ter uma análise correta das coisas, de fazer uma análise correta das coisas. Ela não consegue fazer uma análise correta das coisas. Ela perde o senso. A amargura é uma coisa terrível. Mas olha o que o Senhor diz aqui. Quero que você tome nota dessa palavra aqui, por favor. Parte B: ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amados em Cristo, está vendo essa palavra exercitados? Aqui é o grande segredo, irmãos. Nós não podemos ficar olhando para as provações em si mesma. Devemos considerar todas as nossas lutas à luz da palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? Considere todas as provações à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminhar. Então a palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, a razão dos nossos sofrimentos, a causa, o efeito, tudo isso. E nós seremos tratados de tal modo, e Deus vai operar em nós frutos de justiça. Aqui o grande segredo: produz fruto pacífico ao que têm sido exercitados, aos que têm sido por ela exercitados. Quer dizer, as únicas pessoas que serão abençoadas pela disciplina são aquelas pessoas que estão sendo, como diz aqui o texto, exercitados por ela. Irmãos, olha que curiosidade. Essa palavra exercitados, na língua grega, é a palavra que, traduzindo para a língua portuguesa, nossa própria língua, vem a palavra ginásio. Então os pais mandavam seus filhos, porque os gregos cultuavam essa questão da força física, da beleza física. Toda essa situação que nós vemos no nosso mundo moderno hoje, tem seu fundamento na cultura grega. Era um lugar muito específico. Era onde os jovens iam para poder aprimorar sua força física. Porque havia um provérbio grego, que eles tinham como que uma lei para a vida: mente sã, corpo são. Quando os pais entregavam seus filhos para os instrutores, eles pediam que os jovens despissem suas roupas. Por quê? Porque eles iriam examinar todas as proporções físicas e a simetria do corpo. E quando eles examinavam, eles descobriam aonde aqueles jovens tinham alguma deficiência. E os gregos davam valor a isso, às competições, ao corpo atlético. Então os jovens iam para os ginásios. E lá no ginásio, os instrutores examinavam todo o corpo, toda a simetria, para descobrir aonde os jovens tinham dificuldade. E ali eles descobriam aonde eles tinham dificuldade. E dependendo da área aonde aqueles jovens tinham dificuldade, eles colocavam eles para praticar exercícios localizados. E aquela área deficiente, ela iria aprimorar. E assim eles tinham corpo são, mente sã. Interessante, o escritor da Epístola aos Hebreus tomou a mesma palavra para tratar conosco. Olha, irmãos, que curiosidade, coisa preciosa. Nós estamos na faculdade de Deus. E Deus está nos desnudando através dos sofrimentos. Só Ele, irmãos, está vendo quais são as áreas aonde eu preciso crescer, aonde eu preciso ser aprimorado, aonde Cristo precisa ser mais e mais preenchido, aonde Cristo precisa ser mais e mais intensificado, aonde o Espírito Santo precisa derramar mais e mais. Irmãos, e sabe o que Ele faz? Ele nos leva ao ginásio. Por isso que o escritor dessa epístola diz que nós somos por ela, isto é, nós somos pela disciplina exercitados, somos levados ao ginásio. Nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos no ginásio de Deus. E Ele está agora nos desnudando. Agora estamos expostos. Ele sabe aonde eu estou precisando do tratamento. Ele sabe o quanto reside de confiança própria em mim. Ele sabe o quanto reside de orgulho, de satisfação própria. Ele sabe, irmãos, das pretensões erradas que eu tenho no meu coração. Então, irmãos, escute isso. Meus irmãos e minhas irmãs, por isso que Deus está tratando conosco, porque Ele está aperfeiçoando a vida de Cristo dentro de nós. Nós somos deficientes por natureza, nós somos deficientes por natureza, nascemos em iniquidade. Deus sabe de tudo isso. Então, queridos, que nós venhamos tributar a Deus o louvor, a sua sabedoria, pelo grande trabalhar que Ele está realizando em cada um de nós. Esse escritor diz no versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, e não é. Imagine o quanto você tem sofrido, meus irmãos, minhas irmãs, imagine como vocês, como nós, temos lamentado, quantas dores, sofrimentos têm nos causado, dores físicas, dores emocionais, e dores espirituais, aquela de você sofrer com Deus, aquela que é provocada pela tristeza segundo Deus. Irmãos, nós somos apertados por todos os lados, mas vamos prosseguir confiando no Senhor, de que aquele que começou em nós a boa obra, Ele não vai terminar, Ele vai concluir até o dia de Cristo. Louve o Senhor pelas lutas, louve o Senhor pelos problemas, louve o Senhor, irmãos. Salmista, no Salmo 119, versículo 67, ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Aí ele diz: mas agora, guardo tua palavra. Irmãos, antes de Deus tratar com ele, ele só vivia errado. Antes de Deus discipliná-lo, ele só vivia errado. Mas depois que Deus começou a discipliná-lo, agora ele aprendeu a guardar a palavra de Deus. Irmãos, que Deus possa nos disciplinar para nós acolher a sua palavra. É o versículo 67 do Salmo de número 119. Que coisa linda, que texto lindo, irmãos. Olhe para a vida de Davi, você se lembra o quanto Davi sofreu? O quanto Davi sofreu, e ele não parou de sofrer, ele ficou no ginásio de Deus um bom tempo. Por que não dizer, irmãos, a vida de Davi foi uma vida toda no ginásio de Deus, Deus não tirou ele de lá. Irmãos, neste ginásio de Deus, nós não somos aprovados segundo os valores do mundo, nós somos aprovados segundo os valores de Deus. Você entende? Somos aprovados segundo os valores de Deus. Então, o que que significa ser aprovado segundo os valores de Deus? É que Deus vai continuar nos disciplinando. Deus não vai tirar vocês do ginásio. De forma alguma. Enquanto vocês estiverem aqui, Deus vai nos desnudar e prosseguir tratando com a nossa vida. Até que um dia esse corpo corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Aí tragada será a morte pela vitória. E aí nós teremos, irmãos, a plenitude de Deus habitando dentro de nós para a sua glória. Amados, é aqui que nós aprendemos sobre a experiência de Jó. Você se lembra da experiência de Jó? Permita-me introduzir um pouco esse assunto. Nós estudamos no livro de Jó uma das mais dramáticas experiências vividas por uma pessoa. Queridos, olhe para a vida desse homem. Muitas pessoas têm procurado ler este livro sem compreender a verdade de Deus aqui. Quando você estuda o livro de Jó, você aprende acerca do bem e do mal, mas sobretudo, acerca do sofrimento e o lugar que Deus ocupa na nossa experiência cristã. O livro de Jó nos ensina isso, o lugar de Deus na nossa experiência cristã. Porque nós passamos por tantas lutas e ficamos com as lutas em si, perdemos a visão de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, procure conhecer o lugar de Deus nos sofrimentos, no sofrimento que você está passando. Questione Deus: Deus, qual é o teu lugar nessa luta, nesse sofrimento, nessa doença? Qual é o teu lugar? Que lugar o Senhor está ocupando nesses problemas que eu estou passando? Porque, Senhor, eu não quero te perder, nem mesmo nos meus sofrimentos, Senhor. É o que nos ensina o livro de Jó. Muitos irmãos, a vida deles parece que não tem luta. Parece que eles até querem sempre remover as lutas. Irmãos, eu estou dizendo, não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento. Mas eu estou falando apenas com aqueles irmãos que sabem o que significa sofrer por causa de servir o Senhor. Aqueles irmãos que querem o evangelho do dolor, não é com eles. Eu estou falando porque tem um povo que tem sofrido. Sofrido em sua própria vida. Sofrido durante toda a sua história. Pessoas que a vida, muitas vezes eles dizem, a vida não foi muito justa comigo. Hoje eles estão aprendendo que a sua vida está sendo escrita pelas mãos de Deus. E Deus está sendo glorificado em você. Imagine o quanto Deus está construindo aí dentro. Imagine que tipo de homem, que tipo de mulher Deus escolheu para viver nesse tempo, para resplandecer a glória de Cristo. Imagine você, pessoa como você, uma pessoa como você. Você pensa, mas por que que as coisas têm dado tão errado na minha vida? Por que que eu fui reprovado em tantas áreas? Por que que eu não sou aquele filho que meu pai e minha mãe queria tanto ter? Por que que eu não sou aquela pessoa tão agradável como todo mundo gostaria? Por que muitas vezes eu sou infeliz comigo mesmo? Irmãos, agora você vai saber que Deus ocupa um lugar em todas essas experiências. Por mais trágicas que elas tenham sido na sua vida, Deus ocupa um lugar em tudo isso. A temática do livro de Jó abrange o problema do sofrimento, mas sobretudo, o relacionamento do homem com Deus. É isso que esse livro trata. A questão do relacionamento com Deus, em meio às tantas complexidades da vida. Amados, como a vida é complexa. Como a sua história é complexa. Olhe para a sua história. A sua história é complexa. A história da sua vida é complexa. Irmãos em Cristo, muitas pessoas procuram psiquiatras para poder explicar a sua própria história. Irmãos, nós não precisamos disso. Muitas vezes queremos razões para explicar a nossa história. Irmãos, só quem explica a nossa história é Deus. Só Deus pode explicar a nossa história. porque a nossa história começou em Deus e ela vai terminar em Deus. Então é isso que a gente aprende no livro de Jó. Como é que temos, irmãos, construído o nosso relacionamento com Deus? Essa é a grande pergunta no livro de Jó. Como é que nós temos construído o nosso relacionamento com Deus? Quais são as bases do nosso relacionamento com Deus? É isso que a gente vai aprender no livro de Jó. Qual é o fundamento do nosso relacionamento espiritual? Porque pensávamos que a vida cristã era: alguém um dia resolveu crer no Senhor para poder não ir para o inferno. Por incrível que pareça, irmãos, as pessoas acreditam que receber a salvação, isto é, um escapismo do inferno, um livramento do inferno. Outros, eles são mais piedosos um pouco. Eles acham que salvação não é simplesmente você ser livrado da condenação do inferno, mas você ter todos os seus pecados perdoados. Irmãos, infelizmente, muitos cristãos estabelecem o seu relacionamento com Deus tendo esses dois pontos como fundamento. Eu poderia citar outros aqui. Eu não estou desconsiderando isso, mas eu estou dizendo que a nossa vida cristã é muito mais do que isso. Irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. Eu não posso falar de sofrimentos, de lutas, de tantas coisas que vocês têm passado, sem ignorar isso. Não podemos estudar o livro de Jó ignorando isso. É aqui nesse livro, irmãos, que nós vamos conhecer a base do nosso relacionamento espiritual com Deus. Aqui nesse livro, no livro de Jó. Quando você estuda, você vai ver isso. Quais são as bases do nosso encontro com Deus? Não podemos negar, irmãos, que todas essas coisas estão no centro da nossa reflexão acerca da espiritualidade. Mas quando você compreende que o sofrimento de Jó ajuda-nos a entender o lugar de Deus na nossa experiência, você percebe que esse livro se abre para você. E aqui, irmãos, vocês vão se identificar com um homem que pôde compreender a natureza dos sofrimentos e como Deus trabalha Ele mesmo por meio dos sofrimentos para intensificar, para transfundir sua própria vida para dentro de nós e tornar-nos uma expressão do próprio Deus para a glória do seu nome nessa terra. Amados, nós sabemos que Jó, ele é para nós um paradigma de alguém que sofreu, de alguém que sofreu perdas, de alguém que perdeu a saúde, de alguém que perdeu seus bens, de alguém que perdeu seus filhos, de alguém que sentiu o desprezo dos amigos, de alguém que sentiu a incompreensão até mesmo da esposa. A esposa proporcionou para ele uma eutanásia teológica, aconselhando ele a abandonar Deus. Irmãos, ele sofreu todo tipo de crítica, de zombaria, de rejeição na sua própria carne. Ninguém se associou com ele na dor. Ele se viu perdido numa situação complexa, inexplicável. Enquanto aqui na terra ele estava envolvido por essa situação complexa, inexplicável, lá nos lugares celestiais, estava havendo uma disputa entre Deus e o diabo. Satanás duvidando da integridade de Jó. Isto é, Satanás não duvidava da integridade de Jó. Satanás duvidava das motivações da integridade de Jó. Isto é, o que motivava Jó ser justo. Entende? Ele não duvidava que Jó era um homem justo. Ele só duvidava daquilo que motivava o caráter justo de Jó. Satanás, ele não poderia crer que Jó, ele era justo simplesmente por nada. Quer dizer, havia algumas coisas que estavam escondidas de trás da justiça de Jó. Satanás disse isso para Deus. Satanás diz: olha, ele não pode ser justo só porque tu és Deus. Bora, Satanás não disse isso, mas nas entrelinhas das suas palavras está isso. Ora, como que Jó é justo, se tu enches ele de bens, olha a vida dele. Satanás estava acusando Deus de comprar a integridade de Jó e o temor de Jó a Deus através dos bens. E aí é que reside o problema, irmãos. É muitas vezes nós não compreendemos a complexidade das coisas e queremos dar resposta para tudo. Se tem uma coisa que me enoja, quando eu vejo irmãos aconselhando irmãos quando estão com problema, da mesma maneira como eles aconselharam outras pessoas. Como se a minha experiência no passado com outras pessoas, com outros problemas, me capacita a dar respostas para aqueles que estão no mesmo problema. Nunca. Ninguém tem o direito, irmãos, de ser conselheiro cristão. O conselheiro cristão que eu conheço na Bíblia é o Espírito Santo. O conselheiro cristão que nós temos na Bíblia para o ministério pastoral é o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A palavra paracleto, na língua grega, é uma palavra que tem 7 significados. E um dos significados dessa palavra para o Espírito Santo é conselheiro. Então, se alguém tem o encargo de Deus para servir no pastorado do povo de Deus, saiba que você não tem o direito de dar respostas prontas. Você encontra uma pessoa com um problema aqui, eu conheço pessoas que já passaram por isso, e vai na mesma linha. Quando vocês ouvirem isso, irmãos, peça, por favor, com licença, saia fora. Você está diante de uma pessoa carnal. Ninguém tem resposta para ninguém. Eu acho engraçado que muitos irmãos querem dar resposta para os outros, conselhos para os outros. Irmãos, cuidado. Não queiram falar sem Deus estar falando. Fale depois que Deus falar. E quando Deus falar, coloque seu coração em silêncio para que Ele fale as palavras dEle. Os amigos de Jó fizeram isso. Queriam achar respostas práticas, respostas prontas. Nós não temos respostas prontas. Nós não estamos fazendo nossa obra. Pelo privilégio da graça de Deus, Ele nos chamou para que nós viéssemos ser servos na sua obra. O povo de Deus tem estado machucado, ferido. E quem vai cuidar do povo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, no poder do seu Espírito Santo, capacitando aqueles que Ele chama. Então escute isso. Uma das coisas que vocês vão aprender é justamente isso. A desconfiança de Satanás quanto à nossa própria vida. Satanás não acredita que nós podemos servir a Deus por Deus ser Deus. Não, ele não acredita. Agora, quando você vai estudando o livro de Jó, você vê que Jó revela-nos um Deus que não se enquadra nos esquemas teológicos e doutrinários que nós construímos. Esse Deus eterno, poderoso, glorioso, que em Cristo Jesus se revelou a nós no livro de Jó, ele não se enquadra nos nossos esquemas teológicos, nos nossos esquemas doutrinários que nós construímos para a nossa teologia cristã. Aqui no livro de Jó, nós vemos, irmãos, que esse Deus, ele não se enquadra dentro dessa teologia da prosperidade, desse evangelho indolor. Nós vemos que esse Deus, irmãos, ele está acima de tudo isso. E você vai ver como ele vai construindo um relacionamento em meio ao sofrimento de um homem. Como ele desnuda esse homem, como ele expõe esse homem. E como ele vai descendo vagarosamente para dentro desse homem, intensificando uma obra maior. Irmãos, Deus não nos tira nada, nada que seja dele em nós. Sabe o que Deus tira? Aquilo que nós julgamos ser nosso. E outra coisa, Deus não quer nada em nós para ser nosso. Deus quer tudo em nós para ser dele. Quando nós achamos que podemos ser, é quando nós precisamos, como Jacó, ser vencidos por Deus. Irmãos, que Deus nos vença nesta noite uma vez mais. Irmãos, nesse livro você vai percebendo como Deus, estudando, quando você vai estudando este livro, dentro desta ótica, você vai percebendo como Deus vai nos despindo de todas as nossas pretensões, de todas as nossas arrogâncias, de todas as nossas invenções teológicas, e como Deus vai se revelando a nós, a maneira como Ele vai vindo de uma forma solene para mostrar-nos a sua gloriosa soberania. É lindo isso no livro de Jó, é você contemplar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Jó entender, irmãos, que tudo que lhe ocorreu, por mais trágico, por mais difícil que fosse, tudo aquilo estava no controle soberano das mãos de Deus. Por isso que eu digo, no livro de Jó, nós encontramos Deus bem fora dos padrões e pretensões teológicas que nós construímos. As doutrinas que nós temos pré-formadas dentro de nós. É aqui, irmãos, que as nossas doutrinas são destruídas. As nossas pretensões são completamente aniquiladas. E quando Deus aparece, Ele mesmo, na sua bondade e misericórdia, para tratar e para ganhar-nos, para mostrar que tudo que temos passado, tudo foi de acordo com o seu soberano propósito. Tudo foi de acordo com o seu caminhar. Você pode entender isso? Será que você entende isso, irmãos? Por isso que a gente tem que voltar lá para aquele texto de Hebreus 12. Quando o escritor diz, filho meu, não despreze a correção, não ignore, não se enfraqueça por causa da correção, não vire as costas para a disciplina. Irmãos, nós não podemos ser assim, melancólicos, desanimados, frustrados. Por mais difícil que esteja a situação, nós somos a comunidade de celebração. Nós estamos aqui para dar a Deus o culto de louvor, a sua glória. Irmãos, não foi eu que quis, não foi você que quis. Ele nos reuniu nesta noite para falar ao nosso coração, para receber o nosso tributo de adoração à glória do seu nome. Não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é. E aí você vai entendendo o livro de Jó. Jó é um paradigma de fidelidade, de alguém que adora a Deus, simplesmente por Deus ser Deus, porque aí reside a confiança de Satanás. Satanás acha ilógico, Satanás acha impossível o homem servir a Deus, se não for em troca de alguma coisa. Aqui é onde entra a doutrina do evangelho utilitário. Aqui, irmãos, é onde o Deus da teologia moderna, ele está transvestido de um certo utilitarismo para o seu povo. Ele só serve para nós como Deus quando Ele está trabalhando para nós, quando Ele está fazendo alguma coisa para nós. Ele é um Deus para nós quando Ele está ao nosso serviço, ao nosso mandado, quando Ele está debaixo da nossa ordem, quando Ele está trabalhando. Então, se Ele está fazendo alguma coisa para nós, Ele é o nosso Deus. Aqui, irmãos, no livro de Jó, essa teologia, ela é completamente destruída. Aqui no livro de Jó, você vai aprender um princípio. Jó nos ensina isso, porque tudo lhe foi tirado. E a mulher ainda propôs para ele uma eutanásia espiritual. Abandona o teu Deus e morre. Aí ele diz, você fala como uma louca. Se temos recebido o bem de Deus, não vamos receber também o mal? Lá no capítulo 13, ele chega a dizer, nem que ele me mate, eu não o abandonarei. Irmãos, sabe o que João está nos ensinando? Que agora, existe um princípio que nós não podemos perder. Nós temos que servir a Deus, unicamente por Deus ser Deus. Isto é, não podemos cultuar a Deus por aquilo que Ele faz. O nosso louvor a Deus, não é por aquilo que Ele fez, e nem tampouco por aquilo que Ele faz. O nosso louvor a Deus é unicamente por Deus ser Deus. É aqui que reside a desconfiança de Satanás. Satanás não acredita que nós podemos servir a Deus unicamente por Deus ser Deus. Satanás duvida, irmãos, da nossa integridade, ou da integridade da nossa fé. Satanás desconfia. Ora, nós viemos aqui para quê? Alguém pode dizer, bom, eu vim aqui porque eu quero uma oração, eu quero uma bênção, eu estou à procura de alguma coisa. Irmãos, não é isso que a teologia moderna tem feito? Hoje as pessoas têm ido ao culto para quê? Hoje as pessoas têm ido ao culto para receber uma bênção. Hoje as pessoas têm ido ao culto para receber algo. No Antigo Testamento, irmãos, as bênçãos espirituais, elas sempre tinham uma conotação de coisas materiais. Mas na Nova Aliança, as bênçãos espirituais, todas elas estão em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Irmãos, em Cristo Jesus, nós precisamos deixar que Deus venha nos despir, que Deus venha nos libertar de todas as pretensões erradas que residem no nosso próprio coração. Se Deus deseja, irmãos, e Ele vai fazer isso, ter um povo, o qual Ele expressará a sua vontade e glória, onde Ele terá a centralidade, a preeminência do seu filho, com certeza esses valores serão restaurados. Irmãos, que Deus restaure esses valores da nossa experiência cristã nesse tempo. Irmãos, veja o versículo 8, de Jó capítulo 1, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora, versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? 10, acaso não cercasse e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Olha o que Satanás está dizendo: é em vão o temor dele? É a troco de nada o temor dele? A integridade dele espiritual é em troca de quê? Não é em troca de abençoares ele? Olha o que ele diz: não cercasse ele de sebe, ele, sua casa, tudo quanto tem, abençoaste as obras da mão dele? Não é isso que ele está dizendo? É em vão que Jó teme a ti? Irmãos, que desconfiança perversa é essa? Você sabe que Satanás duvida disso? Satanás está vendo o maior avivamento desses versículos na experiência cristã. As pessoas estão servindo a Deus em troca de alguma coisa. Nós estamos vendo o avivamento do Evangelho do Deus utilitário. Será que nós amamos a Deus como Maria lá no capítulo 12 do Evangelho de João? No capítulo 11 o Senhor havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Agora o Senhor Jesus está na casa de Simão. Diz o texto que muitas pessoas estavam ali para ver Lázaro, para ver o que era um homem ressurreto. Maria pegou um vaso de alabastro caríssimo, e ela entrou lá naquela casa, e ela derramou sobre o Senhor Jesus. Irmãos, aquilo trouxe uma estranha agitação. Judas ficou muito preocupado, disse: poderíamos vender esse perfume e ajudar os pobres. Jesus disse: os pobres vocês sempre terão convosco. Irmãos, nós somos assim, irmãos. Nós sempre queremos alguma coisa a mais do que o Senhor. Nós queremos Jesus e mais algumas coisas. Maria só quis o Senhor. Ela não queria fazer nada para ninguém que refletisse o Senhor. Ela queria fazer tudo só para o Senhor. Ela não entrou naquela casa por causa do irmão dela que foi ressuscitado pelo Senhor. Ela entrou naquela casa por causa do Senhor. Ela não foi ali, irmãos, para receber algo do Senhor. Ela foi ali por causa do Senhor. Irmãos, estamos aqui reunidos nesta noite por causa do Senhor. É o Senhor que é o nosso centro, é Ele que é o nosso foco, é Ele que é o nosso tudo. O nosso relacionamento com Ele está estabelecido em que tipo de base? Numa base do Evangelho utilitário ou na base unicamente de estar em Deus e para a glória de Deus? Será que a gente tem isso no coração, irmãos? Será que a gente compreende esse relacionamento íntimo com Deus? É aqui nesse livro que você vai encontrar a resposta. No livro de Jó. Aqui a gente vê as nossas falsas pretensões espirituais sendo desmascaradas. É aqui onde Deus vem, irmãos, e mostra para nós as nossas pretensões erradas, as nossas teologias furadas. É aqui onde Deus vai mostrando aonde nós temos falhado no nosso relacionamento e mostrando também o lugar da sua soberania nos nossos sofrimentos. Entende, queridos? Veja que tudo está nas mãos dele. Veja que tudo é dele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Sua vida é para ele. Tudo que você tem passado é por ele e para ele. Irmãos, nada vai frustrar o propósito de Deus. Olha o que diz a Bíblia, queridos. Tudo coopera, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem. É para o bem, não é para o mal. É para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Irmãos, Deus estabeleceu na eternidade passada um decreto, no conselho da sua vontade, e Ele decretou a salvação dos eleitos. E hoje, irmãos, Ele tem nos disciplinado, porque Ele quer nos chamar de filhos. Deus está nos chamando de filhos através da disciplina. É isso que a gente vai aprender aqui. Quando você vai estudando, irmãos, esse livro, você percebe isso. Voltemos aqui, olha o que Satanás diz: porventura Jó debalde teme a Deus? Satanás está dizendo: será que as motivações que o levaram a ser justo? Será que as motivações que o levaram a temer a Deus são puras? É isso que Satanás está dizendo. Será que todo este temor, integridade, não é um bom negócio para Jó? É isso que ele está dizendo nas entrelinhas. Jó, Satanás está dizendo, será que essa justiça de Jó, essa integridade dele, esse temor que ele tem por ti, não é um grande negócio espiritual? Irmãos, eu acho que todos nós, eu digo por mim, eu penso que Deus está tirando nossas máscaras nessa noite. Será, irmãos, que não tem sido um grande negócio para nós? A vida cristã que a gente força ter, a força que a gente faz para ser santo, a força que a gente faz para temer a Deus, a força que a gente faz para cultuá-lo, a força que a gente faz para glorificá-lo. Será que, irmãos, tudo isso não tem sido um grande negócio para nós? Será que essa vida cristã que o Senhor tem nos proposto nesse tempo não tem sido um grande negócio para nós? Mas aqui no livro de Jó, as máscaras começam a cair. Porque agora, irmãos, não temos mais nada com o que agarrar. Deus tirou tudo de Jó. Deus tirou tudo aquilo que poderia justificar a espiritualidade de Jó. E o colocou lá na cinza, doente, leproso, abandonado, no estado de penúria, de desprezo, de agonia, de dor, de sofrimento. Ninguém podia fazer nada por ele. Ninguém poderia se interpor entre ele e Deus. Era uma situação entre ele e Deus. Irmãos, e agora? Em meio a tudo isso, ele ter que compreender a mente magnífica da providência e da soberania e da sabedoria de Deus. Meus irmãos, é isso que Deus quer falar a vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que Deus está falando nesse tempo. Porque vocês colocaram muito os problemas em si, vocês colocaram seus olhos nos problemas, nas aflições em si. Agora coloque os seus olhos em Deus. Porque quando vocês colocarem os seus olhos em Deus, vocês vão perceber como Deus está sendo trabalhado em suas vidas. Como as falsas pretensões estão sendo tiradas. Deus vai revelar quais são as áreas aonde nós precisamos crescer. Quais são as áreas aonde nós estamos sendo vulneráveis. Quais são as áreas que nós mais necessitamos ser tocados por Deus. Deus vai mostrando tudo isso. É isso que chamamos de o constituir do Espírito Santo. Lembra, irmãos, o princípio do Deus de Abraão, Isaac e Jacó? No Deus de Abraão encontramos Deus o Pai, provedor de todas as coisas, a fonte de todas as coisas. No Deus de Isaac nós conhecemos o quê? A herança, a questão do filho. Em Abraão nós conhecemos Deus o Pai, em Isaac nós conhecemos Deus o Filho. Aqui nos fala da herança, aqui nos fala de herdar. Aí depois nós encontramos o quê? O Deus de Jacó. No Deus de Jacó nós encontramos Deus, o Espírito Santo. E aqui, irmãos, que nós encontramos, aqui nós encontramos a disciplina de Deus. Jacó nos fala da disciplina de Deus, o constituir do Espírito Santo. Irmãos, por natureza, todos nós somos como Jacó. Todos nós. Existem labirintos secretos e perversos do nosso coração, que a gente não abre para ninguém. Existem alguns lugares aqui dentro, irmãos, que é um verdadeiro inferno em miniatura. Mas sabe o que Deus faz? Ele não é apenas o nosso Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas também Ele é o Deus de Jacó, o Deus Espírito Santo. E Ele está nos convencendo do nosso próprio pecado, da justiça e do juízo. E Ele está constituindo, irmãos, Ele está nos vencendo. Irmão, Jacó achou que ele estava fugindo de Deus. Aonde ele foi? Ele só caiu nas tramas de Deus, ele só foi sendo atraído por Deus. Irmãos, ele foi fazendo coisas erradas, mas uma coisa preciosa que a gente viu na vida de Jacó, quanto mais errado estava andando, mais Deus estava atraindo ele. Por quê? Neste constituído Espírito Santo, nós vemos a maravilha da graça, do trabalhar do Espírito Santo nos levando para Deus. Irmãos, isto mostra para nós, como Deus está nos atraindo de uma forma misteriosa. Por isso que ele tem usado as adversidades, por isso que ele tem usado os sofrimentos, por isso que ele tem usado as lutas, por isso que ele tem usado tantas coisas, tantas circunstâncias difíceis. Não é para te reprovar, mas é para te atrair. Louve a Deus, porque ele está te atraindo por meio da disciplina do Espírito Santo. Louve a Deus, agradeça ao Senhor, porque ele está te atraindo. Este é o encargo que eu tenho para compartilhar com vocês. Na quinta-feira eu prossigo compartilhando ainda sobre Jó. Que Deus fale aos seus corações, a vida de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que a palavra de Deus tenha um lugar especial no seu coração nesta noite. Abra o seu coração, permita que Deus fale lá dentro a palavra dEle. Que Deus revele para você a natureza das lutas, das provações. Que Deus liberte você de todas as máscaras, das pretensões erradas, das motivações erradas que reside dentro de você. Irmãos, nossa vida é muito complexa. A vida humana em si mesma, ela é muito complexa. Hoje a teologia cristã não pode dar todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Nós não podemos dar todas as respostas. A gente não dá, a gente não tem. Eu conheço os irmãos e vejo como muitos estão sofrendo. A gente não tem resposta para muitos irmãos, para as lutas que vocês têm passado e para as lutas que estão passando. A gente não tem resposta. É por isso que eu confio na obra do Espírito Santo. É por isso que eu confio no operar do Espírito Santo nesta noite, em suas vidas, através da palavra de Deus. É por isso que eu sei que Deus está abrindo os seus olhos espirituais e mostrando o caminho do mover de Deus na sua vida. Eu creio que muitos de vocês hoje obterão respostas a perguntas que vocês vêm fazendo há muito tempo, acerca de lutas, acerca de provações, acerca de privações, acerca de dificuldades que vocês estão passando, muitas orações que ainda não foram respondidas. Por que Deus não pôde responder a sua oração? Ele não vai responder a sua oração? Talvez esta seja uma grande pergunta que desejamos fazer. Deus não vai responder minhas orações? Deus não respondeu a oração de Paulo como Paulo queria. Ele orou para Deus remover o espinho na carne. Deus respondeu a oração de Paulo? Não. As nossas orações não é para mudar a vontade de Deus. As nossas orações para mudar a nossa vontade. As nossas orações têm que mudar a nossa vontade, não a vontade de Deus. E nós temos que orar para conhecer a vontade de Deus, e não para fazer com que Deus se encaixe dentro daquilo que eu quero. Isso a gente vai aprender no livro de Jó. Jó clamou, clamou, clamou para conhecer Deus. Irmãos, à medida que nós conhecemos Deus, em face à experiência nos sofrimentos, mais amadurecido nós nos tornamos. Deus deseja nos levar para o ginásio dEle. Para quê, irmãos? Para que nós sejamos maduros e não como crianças, que não entendem por que estão sendo tratados, disciplinados. Muitos irmãos são como crianças. Eles murmuram, eles não entendem a razão da luta, do sofrimento, da disciplina de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que você entenda. Deus quer que você tenha os olhos abertos. Deus quer que você compreenda a soberania dEle sobre sua vida. Saiba disso, irmãos. Deus não está nos reprovando. Deus está trabalhando Ele mesmo dentro de nós.